Você vai ao samba. Uma cabrocha, só no sapatinho. Gostosa. No final das contas, vocês vão para um motel. Transam a noite inteirinha. 6 meses depois, ela volta. Grávida. E quer ter o filho. Conclusão. Você vai pagar pensão pro resto da sua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Mas você insiste, não entrega os pontos. Vai ao shopping, quer comprar uma calça ali. Uma vendedora vem ao seu encontro e te trata como se vocês fossem íntimos. Gostosa, sensual, provocante. Você não enxerga mais nada. Compra calça, cueca, meia, sapato. Conclusão, ela é uma vendedora? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Cidade do Rio de Janeiro, Zona Sul, garota de Ipanema. Gostosa. Você quer morar lá? Tem money? Não. Então não pode não. Conclusão. Essa cidade te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Calma, que isso? Você tá tão revoltado, disse a psicanalista diante da minha revolta. É que tudo que eu via, criança, fábrica, escola, tudo parecia puta. 30 minutos depois, eu paguei a psicanalista e voltei sozinho pra casa, com aquela sensação. Puta! É puta! Oi, galera!